música e baixaria alcolinos. Vai, vai, o bar na sua frente. Escovar o dente agora. Você vai sentir um velho gosto, gosto da cachaça. Alcolinos. Alcolinos é o creme dental que deixa seus dentes amarelos e dá aquela sensação de estar mamado. Uma embriagante sensação, gosto da cachaça. Alcolinos. Experimente já. Se for dirigir, não escove os dentes. Alô, amigos. Aqui fala Domênico II. Iniciamos mais uma audição de música e baixaria Alcolinos, o seu programa de variedades musicais, com os sucessos que ninguém mais se recorda, mas que fazemos questão de trazer a você. Começamos nossa viagem musical com o sucesso do final da década de 80, que foi tema da novela Vale Nada, Vale Tudo. A música é de Noel da Sua Conta, e o título é Perdi o Ônibus. Tô atrasado, tocou o alarme e eu não ouvi. Garganta ardendo, difícil pra engolir. Me apresso comendo e já vou ter que sair correndo. Esqueço minha chave, volto pra pegar e a casa trancar. Meus hábitos ruins me arrastam pro fim. Como é que eu melhoro de vida assim? E pra piorar, o busão que eu ia pegar não podia alcançar. Perdi o ônibus que leva uma hora pra passar. Perdi o ônibus porque demorei a acordar. Perdi o ônibus de Uber Moto, vou ter que me deslocar. Perdi o ônibus torcendo pra empresa reembolsar. Tô atrasado, se o RH souber, tô lascado. A causa eu descobri, madruguei jogando e nem percebi. Peguei a pior calça pra vestir, uniforme manchado e eu nem vi. Trabalho bastante pra desestressar, passo a noite a jogar. Mas meus hábitos ruins me arrastam pro fim. Como é que eu melhoro de vida assim? E pra piorar, o busão que eu ia pegar não podia alcançar. Perdi um ônibus que leva uma hora pra passar. Perdi o ônibus porque demorei a acordar. Perdi o ônibus de Uber Moto, vou ter que me deslocar. Perdi o ônibus torcendo pra empresa reembolsar. Muito boa a música, não é verdade? Mas teremos que interrompê-la nesse momento, pois precisamos ir para os nossos compromissos comerciais. Daqui a pouco voltaremos com mais música e baixaria Alcolinos para vocês. Voltamos já. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Onde quer que você esteja, você está muito bem acompanhado. Maturi FM 104.9. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio. O único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia. Quando o assunto é cuidar das pessoas, a PAF vai além e fecha parceria com a Clínica Espaço Vida. Você associado PAF tem descontos de até 50% nas consultas médicas, exames laboratoriais, exames de imagem, terapias e dentistas na Clínica Espaço Vida. Atenção, associado PAF! Entre em contato agora com nossos consultores. Faça seu plano PAF para aproveitar as vantagens. 819-8251-4809. PAF Vida, a parceria que cuida de você. Atenção galera, as inscrições estão abertas em vertentes. No dia 21 de setembro, nossa cidade será o ponto de encontro dos corredores e amantes do esporte na Corrida da Emancipação, comemorando o mês de aniversário da Cidade das Vertentes. A largada será às 7 horas da manhã. Atenção, vagas limitadas. Apenas os 900 primeiros visitantes e os 300 primeiros corredores locais receberão medalhas de participação. Mas fique tranquilo, mesmo que não consiga garantir a sua inscrição, você ainda poderá participar normalmente. O link para inscrição está na bio do Instagram da Prefeitura das Vertentes. Um novo tempo junto do povo. A Prefeitura Municipal das Vertentes promove a festa dos 97 anos de emancipação política. Quarta, dia 10 de setembro, show em praça pública com Kaique Góes e mais Vicente Neri. Nosso encontro está marcado no próximo dia 10 de setembro. Prefeitura das Vertentes, um novo tempo junto do povo. O pior programa do rádio está de volta. E o concurso cultural de nosso programa Música e Baixaria Alcolinos fez sua primeira ganhadora. Ela ganhou o pendrive com os maiores sucessos de nosso programa, entregue pela nossa equipe em condições muito especiais. A ganhadora é a ouvinte Diva Neide, da cidade de Abreu e Lima, e ela nos fala como reagiu à premiação. Eu não sei o que aconteceu, invadiram minha casa de madrugada, eu acordei em pânico, achando que tinham levado alguma coisa. Eu fui na cozinha e tinha um pendrive em cima da mesa, aí eu vi que era o pendrive do programa Música e Baixaria Alcolinos, que eu tinha me inscrevido para concorrer, para ver se ganhava. Eu agradeço muito a vocês por ter sido sorteada, mesmo com o susto. Eu ouço vocês todo o programa. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Faça que nem nosso ouvinte Diva Neide. Mande cartas para o programa Música e Baixaria Alcolinos e você pode receber um pendrive com as músicas de nosso programa em 8 GB de puro entretenimento. Mas lembre-se, apenas o ganhador saberá que foi o contemplado. Portanto, deixe a porta de sua casa destrancada, pois a qualquer momento você pode ser o ganhador. E voltando com mais música em Música e Baixaria Alcolinos, porque nem só de baixaria vive o nosso programa, trazemos agora mais um sucesso da década de 80. A música é do conjunto Tantãs do Iê, que depois virou apenas os Tantãs. Eles cantam sobre um assunto que até hoje segue atual no imaginário popular. O título da música é ChatGPT. O ChatGPT tem me ajudado demais. Eu não esquento mais minha cabeça com problemas banais. Toda pergunta feita para ele logo é respondida. E uma apostila inteira da escola ele deixou resumida. O chat fala pro pai, resuma como o peido de uma vaca afeta a agricultura. Deixe mais um ano, faz direito dessa vez, criatura. O chat fala pro pai. Depois que usei o chat, eu não saio mais do quarto pra nada. Pois ele é meu amigo, terapeuta e até namorada. É que o chat GPT tem me ajudado demais, compensando a minha falta de habilidades sociais. O chat fala pro pai, como é que eu assisto Netflix sem pagar a fatura? Eu sei que não é certo, mas me ajude dessa vez, criatura. O chat fala pro pai. Tantãs do Iê, chat GPT encerra a edição de Música e Baixaria Alcolinos de hoje. Esse programa que traz para você os grandes sucessos e fracassos musicais. Voltaremos em breve com uma nova edição fresquinha para você. E lembre-se, tão fresco quanto o nosso programa é o creme dental Alcolinus, o único que te dá a sensação de ingerir 5 caipirinhas seguidas. O creme dental Alcolinus trouxe até você música e baixaria Alcolinus, que volta numa próxima oportunidade. Um forte abraço, amigos, e até a próxima. Daí você ouviu música e baixaria Alcolinus. E sem zoeira, essas músicas que você viu, essas paródias que você ouviu, vão estar disponíveis muito em breve no YouTube, no CD Ian José Silva Canta os Fracassos Volume 3. Já está saindo, hein? 32 faixas e um negócio fantástico. Você vai gostar, é pra toda a família. Lembrando, é um disco com palavrões, então só maiores de 16 podem ouvir. Se for ouvir, ouça no fone de ouvido. Eu não me responsabilizo por qualquer tipo de constrangimento que você possa passar escutando minhas músicas em voz alta, tá certo? Vamos então agora de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Deixa eu mandar um abraço às mais de 250 rádios parceiras que transmitem o nosso programa em todo o Brasil e mais 4 países. Sim, não tem como eu mencionar todo mundo, tá, pessoal? Mas eu agradeço demais a confiança, a parceria de todos vocês. Deixa eu mandar um abraço aqui aos nossos amigos lá da Rádio Brasil Novo do Rio de Janeiro, Rádio Araranguá Hits, também junto com a gente, e os nossos amigos ainda da Vale do Acaí FM 104,9 de Poção, Pernambuco. Alô, Super G, aquele abraço. Mandou uma foto aqui, a noite do cinema, né? E um monte ali de garrafinhas verdes, de um líquido aí misterioso, né? Mas enfim, abraço, Super G. Fico feliz que você esteja aí curtindo bons momentos com sua família e, claro, aqui também acompanhando a nossa bodega véia de guerra. Um abraço também à nossa ouvinte Fernanda Luz, também ao Clélio e à Sofia Ellen lá de Pentecoste, Ceará. Mandaram mensagem em cima da hora. Pessoal, ó, quando vocês forem participar da palavra-chave premiada, não deixe para mandar mensagem em cima da hora, tá? Porque o nosso sorteio ele já é pré-gravado. Então, as mensagens que forem chegando no mesmo dia que o sorteio vai ao ar, não tem como a gente colocar no sorteio, tá bom? Mandem antecipadamente. A primeira vez que você ouvir a palavra-chave premiada, já manda logo no nosso WhatsApp, tá certo? Quanto mais cedo você mandar, mais chance tem de ganhar, tranquilo? E agora vamos de áudios, que estão chegando pelo 89999927022. Nossa ouvinte Cícera, participando como ela faz toda semana, direto de Matriz do Camaragibe, em Alagoas. Fala, Cícera. Bom dia, Maguila. Bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maguila, eu quero a música de Paulo Sérgio, Não Creio Mais Nada. Ofereço para todos os ouvintes da Câmara GBFM 87.9. Oi, também. Ofereço para você também, Maguila, que Deus abençoe o seu programa. Amém. Sou eu, a Cícera da Rua Belém, Brasília, direto de Matriz do Camaragibe, Alagoas. Um ótimo final de semana abençoado para todos. Valeu, minha querida. Seu pedido é uma ordem. Essa do Paulo Sérgio machuca qualquer um. Essa que é a verdade. Vou atender também nosso ouvinte, Nieta Campelo, lá de Pentecoste, Ceará. Fala, tia Nieta. Bom dia, Ian Silva. Bom dia, Bodega do Maguila. O melhor programa é esse. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Nieta, moro na cidade de Pentecoste, no Ceará. Quero pedir a música da banda Calypso, né? Dançando Calypso. Oh. Quero mandar para minha amiga, né, que adora essas músicas, dançar lá em Paraipaba, e seu filho Marcelo. E para todas as professoras aqui da cidade de Pentecoste e para você também. Quero mandar também para a Selma, a mulher da orelha transparente. Quero falar para você porque esse nome. Porque ela disse que é tão apaixonada que a orelha dela é transparente. Meu Deus. Obrigada. Agora tá explicado o negócio da orelha transparente. Muito bem, eu também andei com a orelha transparente esses dias, né? Enfim, vamos agora. Vou atender seu pedido já nessa sequência, viu, Nieto? Obrigado aí pela audiência. E vou atender também o nosso amigo. Agora, a música da Márcia Ferreira, que o Adilson pediu. Meu amigo, é a festa, Mauro do Bom. Que beleza, saudades, pânico. Nunca mais vai voltar do mesmo jeito que era, infelizmente. Nosso amigo Adilson, lá de São Paulo. O que eu tô falando, meu Deus? Tô todo perdido. Isso é porque um dos lados do fone aqui quebrou. Eu tô tentando mexer aqui no fone enquanto eu tô falando pro retorno, por isso que eu tô me perdendo tudo. Mas vamos lá, ao vivo é assim mesmo. Nosso amigo Adilson, lá de São Paulo, tá pedindo música da Márcia Ferreira, Fim de Semana. E nós vamos tocar essas três carimbadas: Paulo Sérgio, Márcia Ferreira e Banda Calypso. Uma salada musical no seu rádio, a nossa bodega velha de guerra, sempre junto de você e você participando com a gente. DDD 89 999927022. Canta, Paulo Sérgio, volto já. Não sei o que faço,

Calypso Brasil, não me diga não, me faz um carinho, Cassino, grande Gilberto Barros, por onde anda, bicho? Abraço, Gilberto Barros, você ouviu Banda Calypso, que teve um impulsionamento muito grande, né, no início dos anos 2000, graças aos programas do Gilberto Barros, e é bom e importante relembrar isso, porque muita gente negligencia, sabe? Porque, o popular e não sei o que, é povão e não sei o que, sabe? Menospreza, dá pra fazer bons programas sendo popular sem ser popularesco. Claro que o Gilberto teve alguns escorregões, como outros grandes apresentadores tiveram também, mas não dá pra negar que eles moldaram muito caráter de crianças, adolescentes e adultos de todo o Brasil no início dos anos 2000. Então um abraço a todos esses que marcaram a história do rádio, da TV, das comunicações no geral. Você ouviu o Banda Calypso dançando Calypso, antes Márcia Ferreira, Fim de Semana, e abrindo a sequência, Paulo Sérgio, Não Creio em Mais Nada. Essa eu ofereço especialmente para o meu irmãozinho Paulo Sérgio, lá em Trindade, Goiás, né? Alô! Ele não gosta de ser chamado de Paulo Sérgio, é Pablo César. Vez ou outra ele participa aqui do nosso programa, me ajudando a fazer as vozes, né? Ele quem faz a voz, inclusive, da Cláudia Betts, no quadro do José Loyola Filho, né? Enfim, um abraço, Paulo Sérgio, tá bom? Bom fim de semana pra você. E agora nós vamos de intervalo, só o tempo da gente assoar o nariz, ter um encontro com o ministro Barroso. Na volta, eu vou falar dessa situação aqui. Dois homens com o mesmo CPF, com o mesmo nome, com a mesma data de nascimento, disputando judicialmente o direito de saber quem é um e quem é outro. Você já pensou encontrar uma pessoa com o mesmo nome, com a mesma data de nascimento e até com o mesmo CPF que o seu? Parece maluquice, né? É coisa de um clone, mas vou falar disso já já, tocar mais música também, atender mais pedidos aqui na sua Bodega do Maguila. Dois minutinhos e já que eu volto com você. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. A Rádio Maturi FM também é informação, é ciência. Em destaque hoje é equitação e ecoterapia. Qual a diferença? Qual a finalidade? Então, preste atenção. A neurociência explica que o campo eletromagnético do coração do cavalo, com a sua frequência perfeita, se conecta com a pessoa em até 3 metros de distância, que passa a bater na mesma frequência. A ecoterapia é um método terapêutico que busca ajudar o praticante, levando em conta a sua capacidade de interagir com novas formas e ações, dando ao praticante a oportunidade de agir, fortalecendo e estimulando nos processos criativos e motores. Objetivos específicos: autoestima, segurança, sensibilidade, aprendizagem cognitiva e motora, equilíbrio, reeducação postural, socialização, autoconfiança, fortalecimento da musculatura, diminuição da ansiedade, redução do estresse, alongamento global e muito mais. Para uma perfeita sincronização dos nossos serviços, utilizamos uma equipe onde fazem parte cavalos terapeutas, psicólogo, fisioterapeuta, ecoterapeuta, equitador, auxiliar guia. A ecoterapia possui 4 fases. A hipoterapia, esse programa, caracteriza-se pela incapacidade física ou mental do praticante. Educação e reeducação, onde o praticante já tem condições de guiar o cavalo sozinho. Pré-esportivo, onde o praticante tem boas condições para atuar na prática de exercícios específicos. Esportivo, nesta fase, o atleta passa a ser totalmente independente. Equitação, ensina como montar, apear e andar a cavalo. É mais informação. É Maturi FM. Aguarde nosso próximo encontro. Ciência também é aqui. As melhores, na melhor. Maturi FM 104.9. Acesse nosso site www.maturifm.com.br. Alô, amigos da Maturi FM, aqui fala Anjos da Silva. E todo sábado eu estou com você aqui no nosso programa, Bodega do Maguila. Muita música, imitações, piadas sem graça, prêmios, a sua participação. Tudo isso num programa altamente mais ou menos, especialmente pra você. Conto com sua audiência, hein? É a Bodega do Maguila, o pior programa do rádio, todo sábado a partir das 8 da manhã, aqui na Maturi FM 104,9. Não perda! Bodega do Maguila. O pior melhor programa do rádio está de volta. O Mega do Maguila. Estamos de volta aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, para 26 estados, também Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e Bélgica ligados na gente. Brigadão, brigadão pela sua audiência. Você sempre participando aqui do nosso programa pelo Bodega Zap. DDD 89999927022. Eu falo muito rápido, o Mr. Abraham fala mais devagar. Repete, Mr. Abraham. DDD 89999927022. Show de bola, porque agora nós vamos de mais abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Deixa eu mandar um abraço aqui ao meu irmãozinho Leonardo Blue Striker, lá no estado do Paraná. Ele que nos ajudou a fazer o site da Bodega do Maguila. Se você ainda não acessou, acesse bodegadomaguila.com.br. A galera que tá nos seguindo pelo Instagram, @ Bodega do Maguila, bodega com U de uva. Vai lá, siga a gente. Um abraço aqui, deixa eu ver, ao Samuel Lima, Emanuel Soares, Bárbara Alencar, Luiz Guilherme 26, Rádio Cidade 87 FM de João Pessoa, na Paraíba, Web Rádio Cangaço de Bom Jesus das Selvas, no estado do Maranhão, Wendel Moraes 17, Márcia Gomes, galera da Escola com Rádio do Brasil, Evilane Freitas, Josi Xavier, Andreyson Lima, nossos amigos lá de Arco Verde, no estado de Pernambuco, Daniel Williams, meu amigo lá de Nova Chavantina, Mato Grosso. Nunca mais vi esse cara, grande rádio escuta, um cara do coração gigantesco. Obrigadão, Daniel, pela audiência sempre. Do dia 3066, Reginaldo Silva, Fernanda Luz, já mandei abraço, Flávio Mourão, Cleiton Costa, meu amigo lá de Natal, Rio Grande do Norte, Carlos Nonato e o pessoal da Rádio CNS de São Bernardo do Campo, São Paulo, ele que foi o ganhador da palavra-chave premiada de agosto. E você siga a gente também, @ Bodega do Maguila, bodega com U de uva, 624 seguidores, queremos chegar até 700 no final do ano e eu conto com você. Bicho, saiu esses dias nos jornais aí de todo o Brasil essa informação: dois homens com o mesmo nome, com a mesma data de nascimento e o mesmo CPF. Eles estavam disputando o CPF há 20 anos. A história, ó. Nascido em Arapongas, Paraná, no dia 11 de setembro de 1963, Gilmar José da Silva tem o mesmo número de documento de outra pessoa, com o mesmo nome e a mesma data de nascimento. Tinham dois Gilmar José da Silva, um em Arapongas, Paraná, e outro em Arroio do Tigre, no Rio Grande do Sul. A coincidência dos dados, porque eles nasceram no mesmo dia, 11 de setembro de 63, gerou um erro na emissão dos documentos. Aos 62 anos, tanto um Gilmar como o outro Gilmar já são aposentados. Um se aposentou por tempo de contribuição, enquanto o outro se aposentou por invalidez, acidente de trabalho. E a história começou a ficar estranha quando os dois perceberam descontos indevidos na aposentadoria. Nada relativo àquele escândalo que teve, muito embora esse escândalo aí tenha sido magicamente sumido, né, da mídia, ninguém mais fala nada. Por que será, né? Por que será? Voltando, Ian, que aqui não é assunto pra essa coisa, não. Nosso programa é o programa da alegria. Então vamos lá. Os dois relataram diminuições nos benefícios da aposentadoria. E quando eles foram ver, um estava recebendo o benefício do outro. Teve um erro do INSS que concedeu o mesmo CPF para os dois homens, para as duas pessoas com o mesmo nome. Os dois conseguiram abrir conta em banco, conseguiam movimentar benefício do INSS, votar com o título de eleitor nos dois estados, Paraná e Rio Grande do Sul, coisa que em tese não deveria acontecer, né? Uma falha gigantesca aí e que causou muita dor de cabeça para as famílias dos dois. Chegou ao ponto de um Gilmar ter o saldo negativado, o score negativado, por conta de dívidas do outro Gilmar. Um se lascando por conta do outro, só porque tinha o mesmo nome. E agora, depois de tanto tempo e uma longa batalha judicial, finalmente um dos Gilmares, o Gilmar do Rio Grande do Sul, conseguiu um novo CPF e agora está tendo que correr atrás de novos documentos. O INSS também já foi comunicado e aguarda as mudanças formais para ajustar os benefícios da aposentadoria dos dois Gilmares Josés da Silva, um do Paraná e outro do Rio Grande do Sul. O que é que você faria se você encontrasse uma pessoa com o seu mesmo nome, com a sua mesma data de nascimento e até com o mesmo CPF? Você ficaria doido, né? Eu, no meu caso, ninguém aguentaria. Você já não aguenta um Maguila, não aguenta um Ian José Silva falando aqui no rádio? Imagine dois vadando ao mesmo tempo. Meu Deus. É esquizofrenia pura. Eu não gosto nem de imaginar. Mas, enfim, Vamos agora de mais música. Vou atender aqui. Tem áudio? Tem áudio? Pronto. Vamos colocar os áudios do povo no ar. DDD 89 999927022. Deixa eu ver quem tá mandando mensagem aqui pra gente. É o nosso amigo Otávio, lá de São Paulo. Fala, Otávio. Opa, alô todo mundo que tá ouvindo a Bodega do Maguila. Que Deus te abençoe, Anjo José Silva. Amém. Que Deus bora abençoe o seu programa, que dure vários e vários anos. Dá pra você tocar uma música que é... da novela Coração Alado, se chama Noturno, e o artista é o Fagner. Se você tocasse no seu programa, eu fico bastante agradecido. Muito obrigado e tamo junto! Na hora, pronto, beleza. Fagner Noturno é a música que nós vamos tocar abrindo esta sequência, e depois eu vou atender nossa amiga Márcia, lá de Paraipaba, Ceará. Fala, Márcia! Bom dia, boa tarde, boa noite. Maguila aqui quem fala, sua amiga Márcia, diretamente de Paraipaba. Hoje eu gostaria de ouvir Beto Barbosa, Símbolo Perfeito. Ó! Oh. Eu gostaria de oferecer para a Anastácia aqui na Lagoinha, para a professora Nieta, e para o Chiquinho Firmiano na Santa Luzia e todos ali de Ombreira e também de Santa Inês. E para todas as mulheres que são mães. Vamos ouvir essa linda canção? Símbolo Perfeito, Beto Barbosa. Pronto, maravilha. Obrigadão, Márcia. Seu pedido é uma ordem, então vai nessa sequência. Raimundo Fagner, Coração Alado, pedido do Otávio. E depois Beto Barbosa, Símbolo Perfeito, pedido da Márcia, lá de Paraipaba, Ceará. Essas duas carimbadas direto da vitrolinha. E daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca aqui da nossa bodega. Sai daí não. O aço dos meus olhos e o fel das minhas palavras acalmaram meu silêncio, mas deixaram suas marcas. Se hoje sou deserto, é que eu não sabia que as flores com o tempo perdem a força. E a ventania vem mais forte. Hoje só acredito no pulsar das minhas veias e aquela luz que havia em cada ponto de partida. Há muito me deixou. Há muito me deixou. Ai, coração alado, desfolharei meus olhos neste escuro véu. São tantas ilusões perdidas na lembrança nessa estrada. Só quem pode me seguir sou eu. Escuro velho. já acessou o site do pior programa do rádio hoje? Ainda não? Pois acesse e não erre. BodegaDoMaguila.com.br. Bodega. Símbolo perfeito. E é isso, meus amigos, já não temos mais tempo pra nada, estouramos nosso horário. Brigadão por você ter ficado com a gente até agora. É, eu tenho que ir embora, né? Eu não vou ficar aqui o dia todo, eu tenho minhas coisas pra fazer, tenho louça pra lavar, tenho roupa pra tirar de molho. Eu sou gente que nem você, como sua mãe, como seu pai, como sua tia, né? Como o vizinho da esquina. Então não tem muito o que fazer. Semana que vem eu tô aqui de volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, e eu espero contar com a sua audiência e a sua participação. Mas se você quer matar a saudade do Maguilinha durante a semana, faz o seguinte: vai no aplicativo Radiosnet, pesquisa por Rede Bodega Sat, e aí vai aparecer a rádio do ícone amarelo. 24 horas de reprises do nosso programa para você matar a saudade e reouvir. Aí você que não ouviu vai poder ouvir pela primeira vez, você que já ouviu vai ter o desprazer de ouvir de novo, tá bom? Rede Bodega Sat no Radiosnet, e todo fim de semana nosso programa inédito rodando de hora em hora. E já que eu comecei com o jabá, vamos fazer o restante, né? Redes sociais, Instagram e Anjos S. Silva Locutor, o Instagram do nosso programa arroba Bodega do Maguila, e o nosso site bodegadomaguila.com.br, bodega com U de uva. Se der tudo certo, semana que vem já começa o Quem Quer Ser o Endividado 2025, com a participação dos ouvintes que se inscreveram lá no nosso Instagram, arroba Bodega do Maguila, e ainda tá as inscrições abertas, viu? Você também pode participar da temporada 2025 do jogo de perguntas que premia a burrice. Fechando com chave de ouro, eu atendo o pedido do meu amigo Antônio, lá de Caracaraí, Roraima tá pedindo música de Leandro e Leonardo, 25 horas por dia. É com essa que a gente finaliza a nossa Bodega do Maguila de hoje. Nos vemos semana que vem, hein? Se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou me embora. Valeu, galera! Cuidem-se! Já cansei de brigar com meus sonhos, vivendo apenas de fantasias. Minhas noites são sempre iguais, 25 horas por dia. Eu preciso de alguém do meu lado, que não sirva apenas de companhia. E sinto o que eu sinto e tudo que eu não sentia. Através de uma vidraça, sorrir pra quem é triste não tem graça. Sou uma das pessoas que eu vejo em minha frente, cada dia mais indiferente. Preciso achar um caminho que me leve o mais longe que for. Tão perto de mim desse jeito quem eu sou. Preciso achar um caminho que me leve o mais longe que for. Tão perto de mim desse jeito eu nem sei quem. Vertentes FM, emissora pertencente à ASDEC, Associação Pro Desenvolvimento Comunitário das Vertentes, operando em 104,9 MHz. Vertentes, Pernambuco. Hora certa em Vertentes, pontualmente 9 horas da manhã. Francês News apresenta programa Junto do Povo. O programa da Prefeitura da Cidade das Vertentes, que mantém você bem informado sobre as ações, projetos e serviços que impactam o nosso dia a dia. Fique conosco e saiba como a gestão municipal está trabalhando por você. A cidade acorda com o sol no rosto, novo tempo brilha no nosso posto. Cada sorriso é mais um convite, a Vertentes cresce, onde o povo insiste. Do amanhecer até o último clarão, no rádio ressoa a viva emoção. Todos juntos na mesma melodia, a história escrita em cada dia. Uma nova Vertentes nasce pra valer, prefeitura em ação pra gente vencer. No coração do povo mora a raiz, juntos fazemos o futuro mais feliz. Muito bem, você que se liga no som da Vertentes FM 104.9. A partir de agora estaremos entrando também ligados, interligados, aliás, junto com as emissoras Maturi FM e também com a Francês FM. Abraçar a todos vocês que se ligam na Vertentes FM. Abraçar a todos vocês que a partir de agora irão acompanhar mais um programa Junto do Povo. Aqui pela Vertentes FM, queremos cumprimentar nosso diretor-presidente, Lorival Castanha, que está aqui acompanhando a nossa programação. Pela Maturi FM, mandamos um bom dia especial para o Lucas Andrade. E na Francês FM, no comando, DJ Fabrício Boratti. A partir de agora, a você, muito obrigado pelo carinho, pela audiência em qualquer parte que vai nos ouvir nesse momento. Seja em qualquer cidade, aqui em Vertentes, distrito, zona rural, de um modo geral, e também você que acompanha por outras cidades. Muito bom dia, amigos e amigas que vão acompanhar o nosso programa. Está começando mais uma edição do Junto do Povo, o programa institucional da Prefeitura Municipal das Vertentes, a quem aproveitamos para saudar com um bom dia todo especial, nosso querido prefeito Israel Ferreira, muito bom dia. Bom dia também para a nossa querida primeira-dama, Gilvana Andrade. Rayane é a filha do nosso prefeito Israel também, que eu quero cumprimentar ambas. Tanto a Gilvana Andrade quanto Rayane Santana, mãe e filhas, né? A mãe e a filha com certeza representam com toda certeza as mulheres vertentenses e todas que acompanham nesse momento. A primeira dama, claro, né? Gilvana Andrade, quero deixar aqui uma dedicação especial e um bom dia para a senhora. Que seja tudo bem-vindo, festivo, nesse sábado, dia 13. Aproveito também para mandar esse bom dia extensivo, é claro, a toda a Secretaria de Governo e Ação Social, a pessoa da secretária Rayane Santana. Muito, muito obrigado por vocês existirem e estar realmente transformando os corações vertentenses com alegria nessa linda administração que está sendo conduzida aí com o apoio, claro, de vocês, junto ao prefeito Israel Ferreira. Aqui é um espaço criado especialmente para você, cidadão que vai ficar por dentro das ações, serviços, obras e projetos que estão transformando a cidade das Vertentes e melhorando a vida de todos, não é não? Aqui você acompanha as principais informações da gestão pública através de entrevistas, das inaugurações, dos comunicados oficiais e muito mais. Claro, sempre tudo com transparência, com responsabilidade e compromisso com a nossa gente. Fique ligado, porque a partir de agora, até às 10, programa Junto do Povo. É força coletiva, é viver pra criar. E você vai acompanhar tudo aqui que a prefeitura está realizando para construir uma cidade cada vez melhor, trabalhar e sonhar. E ontem tivemos a inauguração da AME Animal. E a Prefeitura das Vertentes, claro, acredita que governar é caminhar lado a lado com a população. E claro, cada obra realizada, cada serviço oferecido e cada projeto colocado em prática nasce do diálogo, da escuta e da parceria com o nosso povo. Trabalhar junto significa isso. Junto do povo significa ouvir as necessidades da comunidade, transformar ideias, né, gente? E as ações, claro, acima de tudo, construir uma cidade onde todos têm voz e vez. Com dedicação, transparência e compromisso, a gestão municipal segue firme no propósito de fazer mais e melhor, ouvindo o povo, sempre junto de quem mais precisa, quem mais importa. E é você, cidadão e cidadã, que vai acompanhar a partir de agora o nosso programa de hoje, Junto do Povo. Inclusive, nós vamos agora para você trazer na íntegra, né? Tudo o que aconteceu ontem, na inauguração da AME Animal, com toda certeza, um projetaço, digamos assim. A AME Animal foi inaugurada ontem, né? Recebeu o nome de Luiz Dionísio dos Santos Lu Fonseca. E a gente vai acompanhar na íntegra para vocês agora tudo o que aconteceu. Depois aqui da inauguração, a gente volta para fazer aqui algumas ponderações. Então agora vamos acompanhar. Vamos acompanhar aqui o que aconteceu ontem na AME Animal, na íntegra, ao vivo para vocês. Como foi ontem, vocês vão sentir agora aqui através da 104.9. Uma nova vertente nasce pra valer. Prefeitura em ação. Você que ligou o seu rádio nesse momento, tá ligado no programa Junto do Povo. Tá começando agora o nosso programa e vamos acompanhar na íntegra toda a transmissão do que aconteceu ontem na inauguração da AME Animal. Você que tá aí acompanhando, né? também pela internet. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Você, internauta, que nos acompanha, que está aqui, é claro, acompanhando desde cedo a nossa programação. Com toda certeza, a gente só tem a agradecer a você que vai conferir, né? Porque a Prefeitura das Vertentes, através da Secretaria de Saúde, é importante destacar e mandar um bom dia especial à nossa querida secretária Dagmar Lins, que esteve ontem presente, discursou também, utilizou a palavra, e a gente vai trazer daqui a pouco a sua fala aqui na nossa emissora. Foi através exatamente da Secretaria de Saúde, né? Mais do que uma entrega, né? A AME Animal, ela realiza, a partir da próxima segunda-feira, o Cuidar. E esse é um novo espaço que foi inaugurado ontem, equipamento que representa atenção, respeito e compromisso com a saúde e o bem-estar dos animais. Porque toda a comunidade que prestigiou, que teve a oportunidade de estar ontem, presenciou um espaço muito especial e mais do que uma estrutura física, né, gente? É bom que se diga aqui que a AME Animal é a prova de que a gestão municipal trabalha com sensibilidade, integração de secretarias e amor pelo que faz. Nesse momento vamos acompanhar aqui pela Vertentes FM, noção da 104.9, tudo que aconteceu ontem na inauguração aqui ao vivo para vocês pela Vertentes FM, para você conferir como aconteceu ontem. Vamos lá? Sol no rosto, novo tempo brilha no nosso posto. Uma nova Vertentes nasce pra valer. Prefeitura em ação. Confira comigo a partir de agora, vamos juntos. É o Junto do Povo que está começando diretamente agora da inauguração da AME Animal para você conferir todos os detalhes do que aconteceu ontem. Vertentes, com certeza, vivendo um novo tempo. Puro mais feliz. Senhoras e senhores, a todos, muito bom dia. Estamos nesse momento vivendo um marco importante. Um bom dia especial para todos aqueles amantes de animais, bichinhos de estimação que receberão uma atenção diferenciada ainda mais a partir de hoje. Estamos diante aqui não apenas de um espaço de atendimento, mas um instrumento de inclusão, cidadania e respeito à vida, integrando políticas de saúde, proteção animal e justiça social. Inicialmente queremos saudar com um bom dia especial o excelentíssimo senhor prefeito deste município, senhor Israel Ferreira, acompanhado aqui, ladeado, de autoridades representativas. E eu quero cumprimentar a nossa primeira dama, Gilvana Andrade, que muito nos honra representando as mulheres vertentenses, a quem queremos uma salva de palmas para ela. Secretária de Governo e Ação Social, Rayane Santana, que desempenha um papel fundamental junto e à frente à Secretaria de Governo e Ação Social. Cumprimentamos o ex-prefeito do município das Vertentes, que muito nos honra por sua presença, senhor Allan Kardec. Vossa Excelência, presidente da Câmara Municipal, senhor Paulo de Lu, inclusive, que tem o pai homenageado nessa obra aqui hoje. Ao nosso lado, secretários importantes que somam, que contribuem para uma brilhante administração. Ali no nosso canto esquerdo, nossa querida Dagmar Lins, secretária executiva da Saúde. Galba Lúcio, secretária de Agricultura. Aqui está, inclusive, nossa querida secretária de Educação e Esporte, professora Alda Márcia. E aqui a nossa secretária de Finanças, também Thelma. E ainda nosso querido aqui, Gertúlio, também um abraço todo especial. Representando a Câmara Municipal, é claro que está aqui também ele que idealizou esse projeto. Uma salva de palmas, nosso querido vereador Cleiton Vieira. Nosso veterinário que está ali, Alessandro, que vai cumprir um papel e uma missão importante junto à AME Animal. A família do homenageado, saudoso Lu Fonseca, com certeza estão aqui hoje recebendo essa homenagem mais do que justa a um homem que deixou o legado por sua simplicidade e que daqui a pouco a gente vai ler um breve histórico. Com toda certeza ao público presente que aqui está, mídia, comunicação e todos aqueles que se fazem presentes nesse momento, até porque a AME Animal, ela reúne um conjunto de secretarias, né, da administração municipal, e unindo esses esforços, com toda certeza, para garantir um atendimento mais humano, eficiente e integrado à causa animal. essa união que permite, inclusive, oferecer serviço de saúde, bem-estar, proteção e, acima de tudo, conscientização para reforçar o compromisso da gestão em cuidar não apenas das pessoas, mas também os animais que fazem parte da nossa comunidade. Inclusive, nesse momento, a gente agradece à Prefeitura Municipal das Vertentes, de um modo geral, a todos vocês que participam, inclusive essas pessoas aqui que residem no loteamento Estevão Ferreira. Esse novo equipamento, que daqui a pouco iremos adentrar, após inaugurado, o novo equipamento oferecerá serviços como consultas, vacinação, pequenas cirurgias e orientações sobre cuidados e também a prevenção de doenças, além de campanhas educativas voltadas para a saúde animal e o bem-estar da população. Inclusive, aqui nesta solenidade, destacamos a importância da AMA Animal como um marco. Realmente, de fato, é um marco histórico para a causa animal na cidade das Vertentes. E agora, nesse momento, a gente vai saudar aqui com a salva de palmas para a gente ouvir a fala da nossa querida secretária executiva de saúde, ouçamos Dagmar Lins. Inicialmente, gostaria de cumprimentar aqui o excelentíssimo senhor prefeito, a primeira-dama, os secretários, vereadores, os veterinários aqui que vão exercer a função na pessoa do Alessandro, da colega aqui, Luciana. Então, cumprimentar também aos funcionários públicos, a população que está aqui presente, e dizer para vocês que é uma felicidade poder fazer parte deste momento. É uma iniciativa inovadora para o município. É uma coisa que a gente vinha aí planejando há algum tempo, né, doutor Alessandro? A gente vinha trabalhando, a gente sabe da importância da defesa da causa animal. Então, a gente fica muito feliz com este momento. Não poderia deixar aqui de dizer que esta gestão, a gestão do nosso prefeito Israel Ferreira, vem trazendo melhorias em todas as áreas. Não só na saúde, a exemplo da AME, a exemplo do aumento da questão de profissionais para atender os nossos munícipes, mas na educação, com entrega de fardamento, na ação social, na assistência social, com a cozinha comunitária, com o centro de convivência. Então, a gente avança em todas as áreas. Vertentes cresce. São só 8 meses de gestão, 8 meses e meio, e a gente vem crescendo muito, avançando muito. Gostaria muito aqui nesse momento de fazer um agradecimento especial ao nosso prefeito, fazer também, parabenizar também essa equipe que com união está transformando verdadeiramente Vertentes. Então agradeço a toda a minha equipe, o empenho, a dedicação. Eu sei que muitas vezes eu cobro de vocês responsabilidade que não é de vocês. A gente vem aqui, enfrenta e a gente está entregando hoje à população um belo serviço. E eu tenho certeza que esse equipamento vai ajudar muito a população. Inicialmente, vamos trabalhar aí com tutores de pets de baixa renda, mas em seguida vamos dar continuidade a toda a população. Então, muito obrigada, fiquem com Deus e um abraço no coração de vocês. Gratidão à nossa secretária executiva, Dagmar Lins, secretária adjunta de saúde. Para vocês terem uma ideia, estamos aqui recebendo também nosso querido vereador Geise da Máquina, que acabou de chegar. E a implantação dessa AME Animal, ela vai muito além, né, gente, do cuidado com os pets, porque ela representa também um ato de inclusão social, pois garante que famílias em situação de vulnerabilidade tenham acesso aos serviços veterinários de qualidade. Além de muitos tutores, inclusive, enfrentarem dificuldades financeiras para custear vacinas, enfim, hoje com a AME Animal, essas barreiras serão todas superadas, até porque permitirão que todos os vertentenses, independente da sua classe e condição social, possam oferecer saúde e bem-estar a seus animais de estimação. Nesse momento, passamos agora a palavra para a gente seguir adiante aqui nesse evento de hoje, para a gente ouvir a capacidade técnica e falar dados especiais acerca da AME Animal, nosso querido doutor Alessandro, veterinário. Bom dia a todos e a todas presentes. Hoje é um dia muito especial aqui para a nossa Vertentes. Eu inicio cumprimentando o prefeito Israel Ferreira, a primeira-dama Gilvânia, os vereadores aqui presentes, em nome do presidente da Câmara, Paulo de Lu, e do seu pai, né, que está sendo homenageado com o nome aqui da nossa AME Animal. Cumprimento os demais vereadores, o idealizador do projeto, Cleiton, que está aqui presente, secretários presentes, em nome de Dagmar, cumprimento a todos que estão aqui, e, enfim, funcionários de vertentes e população presente. Para mim, prefeito Israel, é um orgulho, viu? Quero parabenizar você por essa iniciativa, por essa coragem, que eu posso dizer isso, e pela sua boa vontade e pela confiança que depositou em mim para a gente desenvolver um trabalho aqui em Vertente na causa animal. É uma causa que não é tão reconhecida em alguns municípios, mas aqui em Vertentes você deu um passo inicial e confie no nosso trabalho. Vamos fazer um trabalho aqui que vamos atender inicialmente, faço minhas as palavras da secretária Dagmar, nós vamos atingir os animais de rua, aqueles animais que estão ao relento, que estão na rua, nós vamos fazer as castrações desses animais. Quando vocês conhecerem o estabelecimento, vocês vão ver que a gente preparou com todo carinho, onde vai ter um local, um abrigo, para a gente colocar esses animais e depois devolvê-los de novo ao seu habitat natural e criar um site de adoção. Né? Quem quiser adotar esse animal vai ter o conhecimento e nós vamos fazer a adoção. E também, nesse primeiro momento, nós vamos atingir aquelas pessoas que não têm condições de levar para uma clínica para fazer uma cirurgia, uma pequena cirurgia, uma cirurgia de castração, um cuidado com o animal, um ambulatório que a gente vai fazer com a companheira e a doutora Luciana, aqui também, que faz parte, vai fazer parte da equipe, e as demais pessoas. Eu quero, não vou me estender, porque também o horário e o sol também estão um pouco quente, mas o que eu deixo é o agradecimento. Agradecimento à equipe, agradecimento a Dagmar, ao secretário, de obras, Getúlio, que esteve comigo aqui no dia a dia, e aos demais secretários também que torceram, que estiveram torcendo para que tudo dê certo. Muito obrigado a todos, contem comigo e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Muito obrigado, prefeito. Agora vamos passar a palavra, e eu queria trazer aqui, fazer referência mais uma vez. Nesse momento, o Faraúso ali está se aproximando do nosso querido vereador Zé Ivanildo.